Top Melody. O CD mais deliciante do momento. É um arraso. Passei mão na tua mão, brincou com meu coração. Nunca